Bora, galera! É o Mesa de Bar. Estúdio 3D. ID Gravações. ID Gravações. Sabe quanto tempo não te vejo, cada vez você distante, mas eu gosto de você. Por quê? Chicana, vamos embora! Sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber. Só você, vai, vai, vai! Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois e joga fora. Cadê a galera chicandeira? Levanta a mão, aê!